Bom dia, Charlie Strong, Transporte BR 992. Voo 5892, São Paulo 29, virando à direita, taxi via ao fechamento da GDF. Avanço de 100 sobre o voo. Voo 4234, a linhagem, decolagem autorizada, sistema 0, voltou no 30 graus, 009. Está mais atrasado no lote, o azul 9179. Pouso na 10, azul 9179. Azul 4234, circulado 31, chama controle Salvador 120, 18, feliz Natal. 1208, igualmente, bastante. Azul 9179, no Fala 33, táxi via Alfa, Kilo 43, posição 4, Romeu. Level 051, Refiner, Total Power, 118695. Dado 50, voltou no 400 graus, 089. Gol 9755, deu para 2 mil pés, a gente não tornou nem a ele está destinado para o segmento dele, ele está destruído. Aqui com uma zero, está tudo de volta. Salvador, Tower, good morning, Azul 9051. Good morning, Azul 9051. Open your approach, stand by, let's hear. Trevor, good, Azul 9051. Para aumentar o meu voo, Salvador 3, Salvador 3, 118, direção 95. E como o helicóptero A507, na sua posição de 10 horas, 2.9 milhas, o Romeu 44, não tem também a sua aproximação. Confirmando 8-1, na banda? 7-1, passarido 2223, taxa autorizado até o Mano Espera, via Pátio 1, taxiway Juliette Alves, Mano Espera, chão de trânsito, general 097. Mano 759, declarado 40, chama o controle de Salvador 120, desde o Mano, feliz Natal. Obrigado, um momento, até a próxima. Bola 7, extensor. 759, da Gol. Bola 759, contar com a banda de colagem, via saída está voando, sobre uma pena de voo 360. 360, via, Gol 1759. Um 4, 7, 3, 3, 3. Retirado de uma vez para 1208, 1208, confirma? Afirma, 1208, feliz Natal. 1208, feliz Natal, tudo bom pra vocês. A 3179, escutando. Ok, para o pushback, chame 1209. Aliás. Tá bom, não vai acompanhar a região interior. 2223. É, tchau. É, 4-7-3, curva à esquerda, 1-1-6-0, 3-1-6-0, pulou para o desafio. Sinal está caminhando 1-7-0, chama agora o centro do Recife, frequência 1-2-8-3-5, alterna 1-2-8-8, boa viagem. Como o tráfego é coisa da tanto ingressando na final da pista 1-0, não tem essa passada do, da final do 1-0? Tem interferência com 1-0, não acabou. Bom dia, PAN 4753, final ILS 10, baixou pra mim. PAN 4753, tráfego avistado. Quem é legal, 1-0-7, informa o tráfego à esquerda. Um helicóptero fazendo sobrevoo do setor norte não interfere. Autorizado por pistão 0, vento 1-40 graus, 1-0-9. Desculpa, amigo, 1-8-0, tem intenções, 2-3. Salvador, Atenção, Senegal, no 017. Informa o tráfego à esquerda da pista, no 0, um helicóptero fazendo sobrevoo no setor norte. Da torre não interfere. Eu acho que está ali. Tem uma chamada agora, 097. 4753, solo ao 50, livre direito, chama solo 121, decimal 9. Bono 092, avistado, autorizado por sistema 0, vento 130 graus, 109. Lembre por sistema 0, Bono, 092. Oi, eu estou no meu bolso. Sistema está no meu bolso. Acidente de avisão do tráfego da Nacional 90. O sobrevoo agora é o início da paralela, senhora. Isso é interferência, autorizada para o tráfego que está pousando. Está no meu bolso, mantém o setor inicialmente e a área trabalha do tráfego já será autorizada. Certo, meu bolso. Hotel no Golfo, reporte no local de sobrevoo, sujeito ao tráfego. É, deixa eu fazer o local de sobrevoo, meu Golfo. Solo ao 53, livre à direita, chama o solo, 121, decimal 9. 4153. 29 milhas oeste de Salvador, se mantemos 180, né? Agora, sempre o que você conhece na 128.8, alterna 128.0 com a 0. Rodrigo, Santana 2010, Cortina, Santana 0, Santana, Rodrigo. Pesado, Rafael Rodrigo, Santana 2010. 2, estação de função, autorizado que vai levantar de onde essa via está no nível 0.0, estou tirando a zona zero, não utilizar a terra da. Pode 2000, foi direto no local, na Rota do Ferro.